Começa agora o programa Saúde e Bem-Estar. O melhor para a sua saúde e um momento agradável para o seu bem-estar. Programa Saúde e Bem-Estar. Apresentação Aniette Roma e Sônia Santos. Saúde e Bem-Estar. Bom dia, amigos. Estamos aqui agora juntos. Um grande abraço para você que está aí já me ouvindo. Aqui é Aniette Roma e Sônia Santos e uma equipe para você. Será um momento para a gente estar juntos com tudo que nos faz bem e para você se sentir bem. Então, o nosso programa é para você, para esse amigo do coração, que a gente prepara todo um trabalho, ficamos a semana inteira envolvidos com a mente e com o coração para você. Então, curta o nosso programa, faça contato com a gente, para a gente, e nos dê um retorno de como estamos. É importante para nós também, para cada vez a gente caminhar melhor. Bom dia, Claudinha. Bom dia aos ouvintes que já estão aqui mandando os recadinhos. Bom dia, equipe. Bom dia para a nossa convidada. Bom dia, Rony. Bom dia a todos, a equipe, e que tenhamos um ótimo programa hoje. Hoje o nosso programa estaremos falando sobre música. Olha que delícia, já estivemos aqui o Ed Moreno falando pra gente sobre as composições dele. Hoje nós teremos Marina, olha, até nome, já é nome de música. Mas Marina é uma pessoa super especial, porque ela é fonoaudióloga, ela é pedagoga e ela trabalha com crianças. Então ela tem um trabalho, olhar voltado para a criança, e ela é muito especial com a música. Bom dia, Marina. Bom dia, doutora Aniette. Bom dia a todos e todas que estão assistindo a gente aqui. É um prazer estar na rádio. Marina, vamos agora ouvir a Sônia. Sônia, vamos preparar o nosso programa. Vamos então nos preparar junto à espiritualidade amiga e tudo que nós pudermos ser como instrumentos no nosso trabalho de hoje. Então, mais uma vez, bom dia. Eu tinha esquecido de abrir o som. Bom dia a todos, estarmos novamente juntos. E vamos assim nos conectar a Jesus. E sentir como é gratificante iniciar um novo dia. Elevando o pensamento. E iluminando o coração com esse. E assim vamos sentindo Jesus auxiliar na caminhada. Sentindo que tudo escorrer com as vibrações luminosas do Cristo. Confie. Confie em Deus, acredite em você, desperte a alma e acredite que este novo dia trará excelentes aprendizados para o nosso espírito, fortalecendo a fé em buscar a paz no nosso próprio coração. Que assim seja. Graças. Graças a Deus. Também agradecemos a espiritualidade aqui presente. Sentimos uma imensa vibração de alegria e de harmonia no nosso trabalho. Então, isso é um agradecimento sempre, não é mesmo, Sônia? Sim, sempre. Nosso perfeito. Agradecimento à espiritualidade. Eu peço perdão muitas vezes a você. Muitos podem pensar, mas ela está lendo. Sim, está lendo. Estou com o que me veio na noite. E quando não sinto algo muito maior, muito bom. Então eu tenho esse caminho. Mas a presença é muito, gente. É muita energia, tanto que eu fico assim como se eu tivesse muito grande. É o que eu estou sentindo agora. É uma energia que está vindo daqui para aí e daí para cá. É bom demais. Está muito bom. Espero... Delicioso. Isso. Eu quero comentar, antes de abrir o programa com a Marina e fazer a apresentação da Marina, uma experiência que eu vivi bastante interessante. Eu estava refletindo sobre o programa, montando o programa, quando então eu me lembrei de um fato que ocorreu comigo ano passado. Final do ano, um amigo e meu paciente faleceu. E ele foi rapidamente, teve um câncer e rapidamente, um paciente há muito tempo, e ele se tornou um grande amigo. E rapidamente, em um mês ele faleceu. Então eu fiquei chocada, eu falei, meu Deus, foi tão rápido, foi tudo muito rápido, a doença, o diagnóstico e a partida dele. E ele tinha uma história muito bonita, ele contava para mim que há muitos anos atrás, há uns 10 anos atrás, a esposa tinha falecido com um câncer e ele cuidou dela durante 2 anos. Foi muito a doença muito triste, o trabalho de tratamento dela. E ele falava que era o grande amor da vida dele, mãe dos filhos dele, o grande amor da vida dele. E ele falava, eu nem fui um marido tão, tão excelente. E no dia do velório dele, eu estava me preparando para levar um abraço para a família, e nisso eu vejo em casa, eu estava fazendo minhas preces para ir para o velório, e eu vejo na minha sala, em casa, e ele falando assim para mim, que ele estava muito feliz, que ele já estava bem, e ele estava feliz. E eu comecei a prestar atenção nele, e comecei a ouvir uma música, aquela música Menino Passarinho, que uma música antiga. Eu lembro da minha mãe cantando essa música. Quando estou nos braços teus, sinto o mundo. Então ele fala sobre a vida e vai falando, né? E fala sobre o amor. E aí eu sentindo aquela música, cantando aquela música na minha cabeça, eu ouvindo a melodia e vi ele sentado sorrindo e uma mulher se aproximando dele. E ela dá a mão para ele, ele pega, levanta a cabeça, olha para ela e os dois se abraçam. Nossa, aquilo para mim, eu falei assim, nossa, o que eu vou fazer num velório? Eu vou lá dar um abraço na família. Mas eu sabia, eu tinha certeza que ele estava tão bem. Aquilo gerou uma alegria e um conforto tão grande para mim. E aí ele olhou para mim, sorriu para mim e falou assim, é a nossa música. Então veja a força que tem a música para um coração, para o espírito, para a alma. E isso ficou muito forte para mim, eu me emocionei muito nesse momento. E ele cantando e ela o recebendo. Então eu faço questão de contar essa história hoje, porque hoje é o dia dos namorados. Parabéns a todos vocês que estão unidos pelo coração, por amor, pela bondade do Pai, que nos permite estarmos juntos, um partilhando com o outro, um fortalecendo o outro, de cumprir essa jornada juntos. É um amor que transborda energia. Né? Vários livros falam sobre esse amor compartilhado, esse amor que a gente traz dentro e aqui recebe no companheiro. Tudo bem, alguns mudam de companheiro, também acho que é uma grande oportunidade. A gente, né? A gente tem várias mães, várias encarnações, vários pais, vários filhos, e eu acho que trocar de parceiro numa vida ainda é uma bênção. Por quê? Porque você tem a oportunidade de resgatar amor compartilhado com mais pessoas numa existência só. Então, eu não, entendeu? Eu entendo muito bem isso. Desde que haja amor, compartilhar amor e jornada de vida. A vida não é fácil para ninguém. E compartilhar amor com alguém, compartilhar a jornada, quantos sacrifícios nós passamos juntos. Então, agradeço ao meu eterno namorado que está comigo, que partilhando comigo já 25 anos, vamos fazer 25 anos de união. Então, agradeço muito todo esse trabalho, meu eterno namorado. Mas agora mudando de novo, voltando ao nosso programa, Sônia, vamos comentar agora, apresentar a nossa querida convidada, que ela já deu bom dia, mas vamos falar um pouquinho dela. A nossa querida Marina Souza. Marina, ela nasceu na cidade de Franca, né? E está aqui em São José já há alguns anos. Então vamos conversar com Marina. Marina, você está aqui em São José há quanto tempo, Marina? Bom, eu vim para cá em março de 2016, então 4 anos e alguns meses. Ah, bacana. E você é de Franca? Isso. Ficou lá até quantos anos? A vida toda, até 2016. Saí de lá só para vir para cá. Que bacana. E você tem um currículo magnífico que nós vamos falando e pontuando Obrigada. Ao longo do programa. Obrigada. Imagina. Eu só queria saber de você, sim, porque nós vamos falar de música. E você é musicista, isso, né? E qual o seu instrumento de paixão? O que você sente? A música entrou na minha vida desde pequenininha. Eu tive o privilégio de estar num ambiente familiar muito musical. E eu comecei a estudar música de 7 para 8 anos de idade. Fiz piano, fiz conservatório, depois parei um pouquinho para fazer faculdade de fonoaudiologia, mas a música foi me acompanhando, né? Então, sou pianista, sou cantora também. Aqui em São José eu ainda não entrei em nenhum canto coral, enfim, mas em Franca eu era bem ativa na área da música, como musicista. Temos bons corais aqui. Sim, temos ótimos corais. Tem o Canto, sim. Tem o coral da Unesp. Temos ótimos. Aqui em São José tem trabalhos muito lindos. Já tive a oportunidade de assistir. É incrível, é sensacional. Aqui tem trabalhos lindos. E, bom, não planejava profissionalmente estar inserida na música, mas ela me puxou, ela me trouxe para o mundo profissional também. Já nós vamos falar do seu trabalho profissional. Sônia também é de música, canta, tem família de músicos. Comente isso para nós, Sônia. Como é para você? Eu ainda estou envolvida, viu, gente? Tá muita energia. Olha, tá uma delícia isso. A música, para mim, é muito relaxante, tranquilizante, equilibra o meu ser. Quando estou assim muito agitada, eu começo a cantar Taiguara, Menino Passarinho, como você cantou agora há pouco. Linda essa música. Estou devendo ao nosso amigo Ed uma participação. Ele deve estar te ouvindo. Mas eu tenho que melhorar, né? Tô meio, essa vozinha meio afônica aqui por imprudência, né? Então, e a minha família realmente são de músicos. Meu avô, ele tocava pistão, saxofone, baixo tuba, tudo que era de sul. Morreu com 90 anos, tocando violão, né? Ensinou meu filho do meio, William, a tocar. E tudo que sei, eu sei de música, é de ouvido. Muito eu nunca bom. Fiz uma escola de música, nunca aprendi a cantar. Era tudo... A doutrina espírita me orientou dentro da música. E eu sei que essa encarnação não é para eu ser musicista, cantora, porque eu iria cair em novamente algumas falhas. Então, aceito, né? Fiquei 27 anos, quase 30 anos na evangelização infantil, fui maestriza, você lembra bem disso. E era tudo de ouvido. Mas é muito lindo. Eu conheci você na evangelização infantil, cantando com as crianças, né? Sim. Isso é. E é uma delícia, gente. 28 anos atrás. Que quem canta os males espanta, em mim funciona maravilhosamente. Com certeza. Então, Claudinha. Oi, Claudinha. Temos alguém presente aí, dando alô pra gente? Temos, sim. Oi. Vou ler aqui pra você. Começamos aqui, ó. Educado, música e educação. Marina Linda, bom dia e um beijo na Carmen. A Paula de Nicola, bom dia, obrigada. Algumas pessoas aí no começo do programa deram feedback que o som não estava muito legal, mas já avisaram que já ficou. Tudo isso pra gente agora. O Aécio César, bom dia, pessoal. A imagem está ótima, mas o som... Mas isso aí foi antes, tá? A gente já arrumou. O Ed Moreno. Bom dia e bom programa, meus nobres amigos e amigas. Rony, Cláudia, Sônia, Aniette e Marina, a estrela música dessa manhã. Assistindo e torcendo por um excelente programa. Abraços. Obrigada, Ed. Marta Gonçalves Santos também mandou bom dia. A Rosana Ali também já mandou bom dia, e já disse que o som tá ok. E a Paula aí deixou um recadinho aqui de novo pra Marina. Orgulho de você, Marina. Essa é uma amiga queridíssima, queridíssima lá de Franca. E muito envolvida com a música também. A Paula, com certeza, vai contribuir muito com a gente nesse programa hoje. Beijo, Paula. Obrigada. Que bacana. Obrigada, Claudinha. Nós vamos continuando. O Rony dá um alô pra gente a hora que a gente precisar chamar a Claudinha, tá, Claudinha? Porque, olha, semana passada eu fiquei um pouquinho perdida com esse monte de gente aí. Eu já não sabia o quanto você tinha lido. E eu fiquei, meu Deus, será que é a Claudinha? Eu vou deixar a Claudinha. Cadê a Claudinha? Enfim, já já a gente alinha com essa tecnologia, né, Claudinha? É assim, a gente que é da segunda idade, né? O pessoal adolescente lida com isso com uma facilidade incrível. Mas vamos devagar. A gente chega lá. Mas os nossos queridos ouvintes também entendem. Nos ajudem, por favor. Digam como a gente está. Mas a Marina, ela é um trabalho muito bacana, porque ela vem caminhando com a música e diz pra gente quando é que você se voltou pra música. Hoje você trabalha como gestora num trabalho com crianças, de música com crianças, né? E isso. Como veio essa oportunidade pra você como profissional? Legal. Como eu me adiantei, né, na outra fala, a minha programação não era ser professora e muito menos de música. Eu tive a oportunidade de estudar música, de seguir os estudos, mas não era essa a minha vontade. A única certeza que eu tinha é que eu queria trabalhar com crianças. Essa era a minha vontade desde quando eu era criança. Mas a minha escolha para trabalhar com criança foi na área de fonoaudiologia. Eu me apaixonei pela minha fonoaudióloga quando eu era criança e tive que fazer terapia. E com 7 anos de idade, 8 anos, eu entendi que eu queria fazer a mesma coisa. Então, quando eu terminei meus estudos, fui para a faculdade, fiz fonoaudiologia, montei o consultório depois e tal. Mas não aparecia uma criança no consultório, só adultos. E por mais que eu fazia divulgação, não vinha as crianças. E aí eu precisava dar um jeito de pagar minhas contas, o que eu ia fazer, né? Eis que surgiu uma oportunidade de um concurso lá na cidade de Franca, na área de educação musical. Eu tinha todos os requisitos para participar, tinha formação e tal. Fiz, entrei, e aí no ano de 2000, foi a primeira vez que eu entrei numa sala de aula, participando da educação musical infantil e juvenil. Quando eu entrei na sala de aula para minha primeira aula, com 30 crianças me olhando, aí eu descobri, falei, aqui estão as crianças e aqui está onde eu vou atuar. E foi assim que começou, dentro do ensino fundamental, né, da educação municipal. E aí depois vieram as oportunidades dentro do projeto Guri, e aí eu fui crescendo e me desenvolvendo nessa área. É bacana, porque você imagina, às vezes a pessoa pensa assim, eu quero trabalhar nessa área. Acho bonita essa área como profissão, você prestou um concurso, mas olha a base, a sua base vem desde lá da infância, então eu penso assim, um espírito preparado para essa missão, né? Então você teve todo um envolvimento familiar, né? O despertar do seu compromisso aqui nessa existência. Né? Então, mas ninguém numa vida se torna musicista, se torna músico, se torna... Hoje você é gestora nessa área. Isso. Então, você imagina, ninguém... Você traz isso de outras existências. Você já traz essa alma envolvida com a melodia, né? Com as notas musicais. E isso é de uma sensibilidade incrível. Né? É incrível porque dentro da sala de aula, por mais conhecimento que você tenha, existem situações que as crianças trazem para você que na hora vem uma solução que você fala, nossa, mas eu não estudei isso. E da onde veio? E a coisa acontece. A intuição, né? Sim. O processo mediúnico é um canal fantástico para a música. A gente sabe que existem hoje muitos... O Ed, que esteve aqui com a gente, as intuições dele, a música que ele fez para a mãe dele, né? Sim. A música para Maria. Assim, esse envolvimento é sublime. A música não é muito desse planeta, né? Eu acho que chega neste planeta, né? Nós sabemos que a densidade do nosso planeta é bem pesada, mas a música chega para ser esse bálsamo, né? Ela muda ali, né, a frequência daquele momento. As experiências magníficas que eu tive dentro de sala de aula. E a minha primeira experiência era, eu entrava até a sala da aula comum daquelas crianças do ensino infantil ou fundamental. Então, às vezes, saía a professora de matemática, de português e tal, e vinha a professora de música, né? E aí, quando a gente começava com as primeiras atividades, os primeiros sons, eu sentia a frequência da sala mudando, o olhar das crianças mudando, a postura das crianças mudando. E a gente não tinha ali uma sala adequada. Então, era sala com carteiras e cadeiras, né? Mas isso é bacana, porque é a possibilidade dela levar para dentro de casa, para casa dela, um conteúdo que ela recebeu na escola, sim, né? É fundamental. Sônia, você tem pergunta para Marina? Sônia? Sim. Cadê Sônia? Oi. Oi. Me você ouvindo? Tem pergunta para Marina? Tem. Tenho, sim. Só que ela falou um pontinho muito legal agora. A postura da criança muda com a música, né? Então, isso era só o início da mudança da música na criança, né? Sim. A postura. Porque o restante depois começaria a fluir, né? Mas me diga uma coisa, Marina. Qual a definição de música? Como ela surgiu? Dá uma pinceladinha pra gente, por favor. É muito legal isso, né? Porque a música, ela tá presente na vida da gente o tempo todo, em todos os momentos. E a gente, às vezes, não para pra pensar, né? Poxa, mas o que é? Como que se deu isso? Como que tudo começou, né? Então, não vou ser muito técnica aqui, mas de uma forma bem geral, a música é uma organização lógica de som e silêncio. E aí, nesse processo todo da evolução da música, vieram as notas musicais. Então, existem os pontos fundamentais da música, que é melodia, harmonia. Vieram as letras, tem a música instrumental. Mas o principal de tudo é que a música, ela mostra a cultura de um povo. Ela, muitas vezes, dá a voz para o povo. Ela expressa emoção, ela expressa sentimentos de alegria, de felicidade, mas também de tristeza. Ela é a característica, né, de uma cultura, de um povo. E a gente tem dados da música há mais de 50 mil anos atrás, né? Então, há 5 mil anos atrás, mais ou menos, no Egito Antigo, a música já tinha uma ligação com a espiritualidade. Então, existiam alguns instrumentos como harpas, cítaras, mas a história do homem nessa época era usando a música com uma conexão com a espiritualidade. Depois, na Ásia, já vieram alguns outros instrumentos musicais diferentes, mas todo o envolvimento da música era ligado a uma a religião, ao alto, ao supremo. E aí depois, na Grécia, veio Pitágoras e colocou a matemática dentro da música, vieram as notações musicais e tal, mas a música permanecia com esse sentido espiritualista, pois era o contato do homem, era o elo do homem com o divino. Então, a gente entende, a história da música é muito maior que isso, mas a gente entende que lá, desde os primórdios, a música já tem uma conexão com a espiritualidade, com o divino, com o alto. E ela continua assim, né? Hoje vai continuar e vai perdurar. E a gente sente isso, não só como musicista ou como educador, mas a gente sente isso quando ouve música, quando fala, quando canta, né? Mas o mais bacana de tudo isso é que a ciência hoje, ela comprova o quanto que a música atua nas nossas células, no nosso corpo, na nossa matéria, né? O tanto que realmente ela faz bem e ela modifica parâmetros, energia e modifica a matéria mesmo, né? Então, a conexão da música com a espiritualidade, ela vem lá desde os seus primórdios e a ciência está mostrando tanto que isso também causa efeitos positivos no nosso corpo, na nossa mente. Muito legal. E se falando em criança, a gente sabe que o piano é um instrumento de cordas, Porém, não dá para ficar carregando para tudo que é lugar. Daí o pessoal pega um teclado, vários tamanhos de teclado, simplificando. Hoje já coloca tudo no celular, né? A música, verdade. O pessoal canta, tudo pelo celular. Mas é importante a criança ter o contato com a música, não é? E o meu netinho tem 4 anos, ganhou um ukulele, que é um violãozinho pequenininho. Você acha bacana, assim, uma criança começar com um instrumento musical e... Qual seria, assim, o mais indicado, assim, para a criança? Olha, toda experiência musical, ela é indicada. A gente só tem que pensar que, para determinadas idades, alguns instrumentos, a criança não vai conseguir explorar todas as possibilidades daquele instrumento, né? Mas ela vai explorar o som, o timbre, ela vai ter contato com o instrumento, né? Mas para crianças bem pequenas, a gente costuma trabalhar com mais movimento, voz, canto, percussão corporal, instrumentos menores, uma musicalização um pouco mais lúdica, né? Mas todo contato é válido. Né? Então, não vou dizer aqui. A gente tem, sim, alguns parâmetros. Ah, você quer aprender a fazer piano? Então, a partir dos 7, 8 anos, quando você já está iniciando a sua alfabetização, seria bacana. Mas, enfim, não vamos inibir. Todo contato com músico e com instrumento, em qualquer idade, é válido. É bacana. A gente conversou antes, eu sei que você já trabalhou com evangelização infantil, né? E como é a música dentro da evangelização? Como é que a gente pode sentir isso para uma criança? A espiritualidade para a criança enquanto a música. Sim, sim. A música, como a gente estava falando aqui há pouco, né? Ela por si só, pensando na música instrumental, melodia, harmonia, toda a vibração que ela traz, ela já tem uma conexão, ela já causa uma conexão com esse receptor, com essa pessoa que está fazendo a música, né? Quando a gente traz isso para letras que falam sobre o evangelho, que falam sobre a evolução moral, sobre a caridade, você está passando a mensagem divina para a criança de uma forma lúdica e de uma forma que vai conectar com ela com muito mais facilidade, né? E a criança, ela tende a ter tudo através de forma lúdica e musical. Então, falar de palavras de amor, de caridade, através da música é uma bênção, né? É uma forma muito bacana de se evangelizar. E a palavra tem um som, né? Quando Sim. a gente emite uma palavra, a palavra por si só é som. Sim. Né? Ela tem... A gente vê aquela experiência com a água também, a palavra é som. E aí esse som também vai impregnando, né? Então, a importância de falar com a criança, né? Sim. Existem experiências com bebezinhos e quem é mãe pode me ajudar nessa fala. Você pode chegar para o bebê com aquela entonação que geralmente se fala com crianças, né? Um pouco mais doce, um pouquinho mais agudo e tal. Você pode falar para ela que ela é linda, que ela é maravilhosa, que ela é querida, mas continuando usando essa entonação amável, carinhosa e dizendo às vezes palavras que não são muito bacanas, né? Falando para ela, como você é chorão e tal, ela vai sorrir. Porque ela tá entendendo aquela melodia, aquela entonação que você tá fazendo. E isso para ela é conexão. Sônia já trabalhou. Eu conheci Sônia trabalhando com crianças na evangelização infantil, né, Sônia? Pode comentar isso pra gente e fazer mais alguma pergunta pra Marina? Sim. Realmente, o presente da espiritualidade para mim foi trabalhar com evangelização infantil. Ali... eu pude conhecer, através das idades, as crianças, né? O que elas sentiam, ou melhor, a alma das crianças, né? E a música, quando na evangelização infantil, quando eu era inspirada, era com melodias conhecidas, né? Escravo de Jó, Ciranda Cirandinha, do Ré Mi Fá, eram todas conhecidas as melodias, porém a letra, né, era evangelizada, né, já era. Então, onde já se viu na evangelização infantil cantar, né, tirei o pão no gato, né, então era assim, né, usava a melodia, tirava-se tudo. Mas é muito gratificante. E a Marina falou agora há pouco sobre o bebê. Quando a minha filha estava grávida do meu neto número um, do Marcos Vinícius, que hoje vai fazer 19 anos, eu chegava perto, ele já se mexia todinho. Aí eu passava a mão na barriga dela e cantava para ele, né? Só que eu não cantava as músicas de evangelização infantil, eu cantava as minhas músicas que eu gosto, né? Então, Roberto Carlos, Fábio Júnior, coisas assim que eu, né? Eu tava falando com o meu neto ali. E ele ficava todo agitado. Aí teve um dia, eu estava fazendo uma preleição no Jefa, e no meio da preleição, eu acabei colocando uma música e cantei, né? Ele ficou todo ali. E a Sueli falou: mãe, enquanto você falava, ele mexia, mexia, mas quando você começou a cantar, ele parou. Acho que ele dormiu. Ah, por quê? A partir deste dia, quando ele estava meio agitadinho, a Sueli falou assim: vou chamar a vovó para cantar para você. É bem Então, isso. a minha pergunta é, ô Marina, a criança ouve, né, a sintonia Ah, acho que aqui para a gente cortou um pouquinho. A criança, né, ela ouve a sintonia da pessoa, muitas vezes sem entender a letra, sem entender, ela vai ficar na frequência. Mas é no ventre materno, no ventre, ela No ainda útero, não né? Ela está no é, ventre. sim. Uma das ações da música, a gente chama de música para gestantes. Então, não precisa assim, igual você falou, Sônia, você cantou uma música que não necessariamente era uma música de evangelização, enfim, era uma música que conectava você, né? Então, para as gestantes ou futuras gestantes, se for possível ouvir uma música ambiente, existem algumas gestantes que colocam até o fone de ouvido na barriga, outras que não, ou cantam para criança, né, ou colocam a música ambiente. Quais são os relatos que a gente tem? Quais são as experiências? Primeiro que acalma durante a gestação, esse processo acalma a criança. Esse processo acalma a gestante, sintoniza um ao outro, e fazendo uma ligação para esse processo da reencarnação, é muito importante para esse espírito que está vindo, que está chegando, né, se entender como acolhido, como bem recebido nesse lar que ele escolheu. Falando da parte material, da parte física do processo, a partir dos 3 meses de gestação, o feto ele já tem pré-desenvolvido esse sistema auditivo, né? Então ele vai entender essa vibração, ele vai ouvir como ele já ouve o coração e todos os órgãos, né, ali da genitora dele, mas ele vai ouvir essa vibração a mais, ele vai sentir que essa vibração é acolhedora, né? E fazendo isso em todo o processo, quando ele nascer, parecido com essa história que você comentou, se a criança tiver com dificuldade para dormir, com cólica, agitada, enfim. Se você cantar aquela melodia que você cantava antes enquanto estava gerindo a criança, ou colocar aquela música, provavelmente ela vai se sentir mais confortável, mais acalentada. Isso vai fazer com que ela volte para aquele mundinho dela que ela habitava antes, né, na barriga da mãe, que era um mundinho mais acolhedor, né? Então ela volta para esse processo de acolhimento e com certeza ela vai ficar mais calma e mais tranquila. E tem mais um pontinho, né? Tô falando muito dos benefícios aqui para a criança, mas para a gestante, para a mãe, se ela pratica, por exemplo, um pouquinho mais de técnica musical na área do canto, durante o processo de gestação, a gente trabalha muito técnica de respiração, de controle de ar, e isso vai ajudar muito ela na hora do parto, por exemplo, né? Então, é um benefício geral, né? Para a criança que está vindo ao mundo e para a mãe também que tá recebendo. Muito bacana, né? A gente tem que pensar assim, que a criança intraútero, ela está no líquido amniótico, é água. O nosso corpo é água e o som caminha pelo líquido, Isso. caminha pela água. Então a criança dentro do útero, ela está ouvindo o tempo todo. Sim. tudo que acontece aqui fora, né? Então é importante que tenha coisas boas, mas é claro que é aquilo que faz a mãe feliz. Isso. Que é fundamental. Uma mãe feliz, ela vai passar essa felicidade para a criança. Isso. É muito importante, assim, existem músicas e repertórios específicos. Se alguém for procurar na internet, existem muitos CDs, existe muito material sobre isso. Mas isso que você falou é essencial. Se a mãe puder ouvir, cantar, sentir algo que faça muito sentido para ela, pra principalmente, vai se conectar mais ainda a esse bebê. Com certeza, porque não adianta ela falar assim, vou colocar uma orquestra, porque o médico, porque não sei, a fono falou que vai fazer bem pro neném. Mas, detesta. É. Mas ela detesta aquilo. Então, o que ela vai passar é o coração dela, exato, a frequência da alma dela. Exatamente. Não é? Tem que ser o que ela gosta. Se ela gosta de um funk, é feliz, um forrozão, tem que ficar no forró. Sim. Tem que ficar e ser feliz. Ser feliz, porque aquela criança vai nascer com aquela alegria. Agora, a criança vai aprender o que é forró, mas o espírito dela também pode partir para outros tipos de música. Aí é dela, aí é o espírito dela. Tem muitos estudos que dizem que, assim, não é só, como você disse, o tipo da música. Ah, é só música clássica, é só música pop. Além disso, é a frequência da música, é o ritmo, são quantas batidas por minuto, né? A melodia. Então, é esse conjunto. E se esse conjunto que traz essa alegria, essa sensação de bem-estar, estiver na música pop, no funk, enfim, naquilo que traz prazer pra ela, principalmente nesse momento, é o que vai fazer porque a diferença. Porque é o espírito que manda. Exato. Né? A mente da gente tem que ficar feliz e em paz. Exato. Claudinha, temos perguntas de ouvintes. Claudinha? Temos participação. Temos algumas perguntas aqui. Isso, vamos lá. A Juliana Rosa de Oliveira manda bom dia. E diz que a Marina é uma profissional incrível. Parabéns pelo programa. Nosso querido Rui Barbosa aí também. Que surpresa ver a Marina no programa Saúde e Bem-Estar. Um forte abraço para a Niette, Sônia, Claudinha e Rony. Abraço. Obrigada, Rui. Obrigada. O Ed Moreno faz uma pergunta. Pergunta a Marina. Você concorda que a música tem o poder de curar? Sim, posso responder? Pode, claro, bom, depois eu complemento. Só quero agradecer aqui a participação da Juliana também, uma querida que trabalha com a gente. Obrigada por estar ouvindo. No Projeto Guri, ela trabalha? Ela é do Projeto trabalha? Guri, que sim, bacana. Trabalha aqui em São José dos Campos com a gente. Muito obrigada. Muito obrigada ao seu Rui, que está prestigiando. Ed, concordo sim, concordo muito. A gente aqui hoje está falando dos benefícios gerais da música. Pensando numa aula de música, mas a gente tem a parte da música, a parte de terapia da música. Então, existem aí os profissionais que trabalham com musicoterapia, que fazem esse processo terapêutico da música. Então, o intuito não é você cantar bem ou tocar bem, existe um repertório musical para o processo de cura de diversas patologias, questões emocionais. E fora isso, tem um estudo muito, muito bacana de dois pesquisadores, o Alex Doman e o Don Campbell, que eles comprovam qual tipo de música pode atuar no nosso cérebro, na nossa mente, nas nossas ondas de pensamento, mudar as características das células que nos trazem patologias, né? Então a música cura sim. Em algumas vezes a música pode não curar, não sozinha ela vai trazer o processo de cura, mas junto, né, com um trabalho multidisciplinar de terapeutas e médicos, ela vai acelerar esse processo e trazer bem-estar. Então tem as músicas, como a gente disse, né, um pouquinho antes, que não é só a música, o tipo de música, mas trabalhando-se com a frequência, com o andamento da música, com a melodia. Enfim, existe, digamos assim, que um repertório de música que cura, ou que ajuda nesse processo de cura. E para eu encerrar essa questão da cura, existe também, não sei se eu vou me expressar bem aqui, mas as curas que não trazem exatamente a cura final daquela patologia, mas que trazem bem-estar para a pessoa que tem essa patologia ou essa deficiência. Então, eu tenho aí um histórico de 20 anos na educação musical e vários relatos, por exemplo, de crianças com dificuldade no ensino escolar, crianças com dificuldade na aprendizagem da fala, no desenvolvimento motor, desenvolvimento cognitivo, muitas crianças, por exemplo, com deficiências múltiplas, autismo, síndrome de Down, questões motoras, auditivas, que a música, quando essa criança foi inserida na educação musical, a música ajudou no desenvolvimento geral dessas crianças, entendeu? Trazendo elas mais para si, ajudando o tratamento do TO, da fono, enfim. Então, muitas vezes é complicado a gente falar assim, eu vou praticar música e eu vou me curar dessa questão, desse problema, dessa dificuldade. Talvez não, talvez a dificuldade vai seguir você, como, por exemplo, aqui que eu estou falando, o autismo. Mas a música, ela vai ser coadjuvante para você se sentir bem, né, junto com essa patologia que você tem, né? Você vai viver melhor praticando música. Muito bacana. Você sabe que eu fiz uma viagem para a Índia e lá eu me dediquei para aprender um pouco sobre mantras e sobre sons. E foi muito enriquecedor, porque eu trabalho na área psicossomática, então eu queria entender um pouco isso, que benefício, porque não é só você fazer um mantra para meditar, tem uma finalidade, existem muitos tipos de mantra que vão agir em regiões diferentes do nosso corpo, para essa harmonização, equilíbrio físico e harmonia para a mente. Porém, é bastante interessante, a nota que eu aprendi lá, vou só compartilhar com você também, com os nossos queridos amigos. A nota lá, ele preenche o tórax e fortalece o pulmão. Que legal. Bacana. A nota dó, ela harmoniza os intestinos. A nota mi, ela dá equilíbrio nos rins. A nota Fá é a nota do coração, para equilíbrio para o coração. A nota Ré, já falamos, de novo a nota Ré, que vai também para o intestino. Então, nós temos o Dó e o Ré harmonizando o intestino. Depois nós podemos falar um pouco sobre chakras. Sim, aí nós vamos um pouquinho bacana. Mais para frente com as notas musicais nos chakras. Claudinha, você tem perguntas, Claudinha? Temos sim, tem mais perguntas aqui. Oi. Agora uma pergunta do Aécio. Oi, Aécio, bom dia. Qual seria seu parecer acerca do estilo de música dos tempos atuais? Aperfeiçoou ou está saindo da semântica dos bons ouvidos de ouvir? Oi, Aécio, um prazer poder responder uma pergunta sua. É complicado opinar. Eu acho que se a gente analisar a história da música, a música do século XX, do século XXI, ela trouxe muita tecnologia e muitas possibilidades extras, tá, para os músicos. Então, é complicado a gente dizer que se é uma música boa ou uma música não boa. Como a gente disse aqui anteriormente, se aquela música que para o meu ouvido não é agradável, às vezes para o ouvido de outra pessoa possa ser e possa fazer bem para ela. Então, enfim, o importante é ter essa conexão de felicidade, de alegria e de bem-estar, né? Mas o que eu posso dizer é que a música vem evoluindo e abrindo novas fronteiras, mostrando outras possibilidades. Existem hoje multi-instrumentistas que fazem música com instrumentos e com materiais totalmente alternativos. E é uma música muito bonita de se ver. Às vezes estranha para a gente que está um pouco acostumado, sei lá, com uma orquestra de formação clássica e tal. Mas é uma experimentação muito, muito bacana. Então, acho que é complicado falar se ela aperfeiçoou ou se ela está saindo da semântica de bons ouvidos, mas eu acho que ela está evoluindo com os novos tempos que estão vindo. E aí a gente tem a oportunidade de ver, de ouvir, de sentir. Se a gente não gostar, a gente fica aqui naquele outro ramo da música que mais nos agrada. Espero ter respondido. Bem bacana. Obrigada, Écio. Ele está sempre presente com a gente. Um grande amigo. Um dia a gente vai fazer um programa só com a Écio. Olha, ele vai ter que colocar para a gente todos os pontos que ele mais gosta. Mas eu sei que ele está sempre presente e gosta dos assuntos com a gente. Mais algum, Claudinha? Tem uma perguntinha aqui agora da Rosana Ali. Marina, existe embasamento da música ao bem-estar dos animais? Ou é somente minha vontade de vê-los felizes e relaxados? Que legal, Rosana. É um assunto que eu preciso me aprimorar, mas vamos analisar aqui juntos e juntas. Se a música é vibração e conexão, e os animais, ao meu ver, têm uma conexão espiritual muito maior que a nossa, né? Porque eles são puros de coração totalmente, essa vibração da música vai fazer bem para eles e vai modificá-los. Então não tem como dizer que não, né? Tem tantos vídeos de animais demonstrando a sua felicidade ouvindo música, né? Latindo, uivando, se movimentando. Registro de músicos que quando começam a estudar e a tocar o seu animalzinho de estimação, chega perto deles, ouve, ou fica agitado, ou fica um pouquinho quieto, né? Então, com certeza traz bem-estar, sim, com certeza. Bacana, né? A gente vê as músicas e a gente sabe que às vezes tem músicas que estão na escala de dó, na escola de escala de ré. Tem que falar, eu canto em tal nota, põe um dó maior, põe um fá. E é interessante pensar nisso, porque na Índia os mantras vão depender do tom, da nota, né? E aí, é assim, o que eu aprendi, que mantra na nota fá é estimulante. E mantra na nota mi é calmante. Olha que interessante. Sim. Então a gente pega a música na nota. Sim. Existe na cidade de Franca, a gente teve uma oportunidade de fazer um concerto clássico de cura. E uma pianista sensacional chamada Fulvia Escobar foi até lá e ela tem todo esse estudo sobre as frequências das notas, como você disse há pouco, né? Mas não só a nota isolada, como você falou, a tonalidade da música. Isso. Então ela programou um repertório em tonalidades ré maior, fá, enfim, tinha todo um repertório de cura, digamos assim, e esse repertório ia passando por esses momentos de curas emocionais ou físicas e tudo mais. Então, era uma música toda numa tonalidade específica. Uhum. E isso foi feito não só com a música, né, com essa vibração que aquela tonalidade trazia para a pessoa, mas também conectada com cores e com aromas. Olha que lindo, vou convidar você para uma palestra, posso? Fazer um chá Sim. com piano e você fazer uma palestra para gente sobre isso, sobre as notas. Sim, é bem bacana. Aceita? Opa, aceita. Olha, vamos agendar um dia, vamos, aviso sim. vocês, amigos. Vamos combinar um chá da tarde com, olha, para ela dar uma canjinha para gente de piano e fazer uma palestra. Legal, vamos Nossa, sim. Nossa, sobre os sons de cura. Olha que lindo. Já tô vendo você ali no piano e depois conversando com a gente. Não é bom, Claudinha? Sônia, o que você acha, Sônia? Eu já aceitei o convite. Já aceitei? Ai, que bom. Ah, Sônia, você tem eu pergunta para nós? Lá. Já Adorei. Está lá? Rony ideia. Também? Você vai Maravilha, estar lá, né, Rony? olha, vou programar. Vamos preparar o repertório. Vamos preparar, sim, acho que daqui umas 2-3 semanas, amigos. Aviso vocês. Legal. Vamos legal. Sim. É um piano. Mas como, Aniette? Calma. Ai, calma, me empolguei, menina. Em isolamento. Me empolguei. Não, 3 semanas não pode. Acho que não A gente faz online. Ainda. A gente faz online. Ah, não. Quero presencial. Então eu espero um mês. Pra ser presencial, tem que esperar um bocadinho. Tem que esperar um pouquinho. Esperar um mês. Calma, devagar. É, porque acho que só. Faremos, só aqui, sim. Só aqui já tem um público para 2 metros de distância. Nós estamos aqui distantes, viu, amigos? Sim. Estamos respeitando as normas. Aqui a gente limpou tudo, desinfetou tudo, estamos sem máscaras, mais uma vez reforçando, mas nós chegamos de máscara, aqui estamos num ambiente fechado, todo higienizado, nossas mãos, microfone, então nós fizemos um trabalho aqui para estarmos aqui distantes, 2 metros cada um, tá bom? Sônia, você tem mais uma pergunta? Depois nós voltamos para a Claudinha. Não, eu prefiro Claudinha? Passar para Claudinha, porque tá bom. Tem perguntas Ótimo. Interessantíssimas. Ok, Claudinha, vamos. Temos perguntas, então. Olha, a Rosana agradece, tá? Ela escreve assim, ó, gratidão, Marina. Acredito e vejo as reações deles com música e sem música. Que bom. A Rosana é cheia dos pets. Que legal, que ótimo. Vamos lá, olha, a Paula de Nicola, ela faz um relato aqui. Pus Mozart e cantei para minha barriga durante toda a gestação. Quando minha filha nasceu e tivemos um diagnóstico de que ela é surda profunda, fiquei tão frustrada por pensar que teria sido então. Mas não foi. Hoje, implantada, ela ama todas as músicas que sentia na minha barriga. Ama música e já faz aula de piano pelo método Suzuki. Olha que bacana. Que joia. Nossa, desculpa, emocionei. A história da Paula é uma história linda e eu fiquei muito feliz quando ela disse que poderia participar do programa hoje, porque eu tinha certeza que ela poderia colaborar. Como eu disse no começo, e Paula, já peço a liberdade aqui de falar um pouquinho. Obrigada, Paula, pela sua presença. A Paula é muito ativa na área musical, uma excelente cantora, uma soprano maravilhosa. E ela tem um relato que... Ela cantava nos vários concertos, e às vezes não só concertos de duetos ou coral, mas concerto com orquestra. Então, imagina o volume musical e o volume vibracional de tudo aquilo em cima do palco, né? E ela começou a perceber que a criança não mexia, né? Não se interagia com esse som todo, né? E foi aí que eles descobriram super precocemente que ela tinha uma surdez, e assim que nasceu ela já começou com todo o processo, né? Hoje ela está implantada, está ouvindo, como a Paula colocou aí, né? Está ouvindo, interagindo, ela sentia a vibração da música mesmo sem ouvir fisicamente, e isso é realmente possível, né? Também já tive a oportunidade de atuar com crianças. Estou falando de crianças aqui, gente, porque é minha experiência, mas isso acontece com adultos também. De atuar com crianças surdas totais ou com perdas auditivas leves ou moderadas. E o trabalho vibracional é incrível, a resposta da criança é incrível. E isso, acoplado ao trabalho da fonoaudióloga, do otorrino e dos outros terapeutas, promove um desenvolvimento muito interessante para essa criança. Então, obrigada por ter colocado esse depoimento, Paula. O espírito sente, a música é um instrumento muito interessante. A gente tem uma pergunta no Livro dos Espíritos, questão 251, não é mesmo, Sônia? Sônia, você pode ver para a gente essa questão? Vamos ler sobre o Livro dos Espíritos, o que nos diz sobre música? Aqui. No livro 2, no capítulo 4, a pergunta 251. Os espíritos são sensíveis à música? Quereis falar de vossa música? O que é ela diante da música celeste? Desta harmonia que nada sobre a terra pode vos dar uma ideia? Uma é para a outra o que o canto do selvagem é para a suave melodia. Entretanto, os espíritos vulgares podem experimentar um certo prazer em ouvir a vossa música, porque não são ainda capazes de compreender outra mais sublime. A música tem para os espíritos encantos infinitos, em razão de suas qualidades sensitivas, muito desenvolvidas. Refiro-me à música celeste, que é tudo o que a imaginação espiritual pode conceber de mais belo e de mais suave. Preenche a alma, não é? Mas ainda a gente tem que sentir o trabalho que cada um realiza, o trabalho que cada um hoje necessita estar. E a gente sabe que o instrumento de percussão faz um trabalho de harmonia fantástica nos índios, né? Então a gente sabe que os tambores hoje... Todo o trabalho xamânico é com o tambor. E a frequência do tambor é uma frequência que faz com que haja uma harmonia de primeiro e segundo chakra. Aí vai depender de cada um puxar essa energia na frequência que lhe é agradável, que lhe é sublime. Mas o processo, mesmo entre os índios, eles, principalmente nos Sius, que usam muito música e o som do tambor na frequência da percussão, e eles vão fazendo um trabalho de estar em alfa. Vamos dizer, a frequência mental deles vai para alfa. Eles estando acordado. E é um trabalho mediúnico que a gente conhece. Só que eles precisam do som do tambor para que eles possam entrar naquela frequência e subir uma frequência para uma frequência mais sublime para eles. Então, cada um tem um alcance diferente para isso. Mas o trabalho dos índios é fantástico apenas usando um tambor. É lindo. Não é lindo? É lindo. Então, a gente pega o animal, quando você coloca uma música agressiva, você sente que o animal fica todo agitado, agressivo, né? Eu, em casa, eu ponho aquela TV Dog. Sabe TV Dog? Não sei se vocês conhecem. Eu vi a Rosana falando, a TV Dog põe as musiquinhas para cachorro. Então, eu ligo a TV Dog e fico lendo pro meu cachorro. Ele deita no meu pé e fica ali olhando pra TV. Só passa cachorrinho, assim, com a música bem suave. Então, essa música celeste, a gente sabe que a gente entra numa frequência diferente, né? Porém, lembrar da percussão do tambor também entram. Pode-se entrar, subir a mesma frequência. Vai depender da pessoa que está ouvindo. Sim, é isso que eu ia comentar. Vai depender, né? Da depende pessoa. Depende muito da, então, frequência individual. Individual, cada um, exatamente. Né? Então, ela pode ouvir um tambor e chegar na frequência celeste. E ficar, sim, fazendo um trabalho dela só de percussão com um tambor. Ela vai, sim, chegar numa frequência celeste. Mas vai depender dela, o médium. O médium que vai subir a frequência até o alcance dele. Né? O alcance porque aqui dele. No livro dos, então, espíritos, essa denominação que foi a resposta da nossa música como uma música selvagem é por causa da frequência ainda que nós temos de muito matéria, né? Isso, muito isso. Materialista, tá? Isso. Muito terra, muito. Mas aqui, é divino, agora, hein? É físico. Fazer um trabalho mediúnico com o som do tambor é divino. Sim, é sim, divino. Mesmo, divino, né? Mesmo. É. Mas é somente para poder estar. Tá dando esse entendimento, e gostaria que você explicasse para quem não sabe qual é o chakra 1 e o chakra 2, porque para nós é normal, agora tem muitos ouvintes que não sabem nem o que são chakras. É, mas os chakras, tudo bem, só rapidinho. Os chakras é uma palavra em sânscrito que denomina nossos centros de força. André Luiz, nas suas obras, né, de Chico Xavier, cita pra gente, é isso que nós chamamos de centros de forças, os chakras. Então, a maneira da gente, na forma ocidental, de falarmos nele. Temos centros de forças no nosso corpo sutil, no nosso perispírito. Então, nesse corpo sutil, esses centros de força existem muitos. Consideramos os 7 principais, alinhados de acordo com a cultura tibetana. Então, nós vamos trabalhando esse centro de força. Colocamos primeiro e segundo, se a gente vai de baixo para cima. Na raiz da nossa coluna, nós temos o primeiro, que é toda uma energia que necessitamos para a existência aqui na Terra. Então, a gente fala uma energia telúrica, porque é a força da vibração para a nossa vida aqui, material, para o corpo. No segundo, nós só vamos subir um pouco mais na frequência, ela passa sutil, ficar um pouco mais sutil, e é a nossa força de trabalho, desejo de trabalho, desejo de realização. Então, nós precisamos ir no nosso livro, sobre o livro, nosso livro de passe, e no nosso trabalho de evangelização, de escola de aprendizes, aprendemos que basta o segundo chakra, ou seja, realizações de matéria, vontade, boa vontade, para que seja um médium de cura. Então, temos que harmonizar a nossa vida material para que possamos realizar e manifestar um trabalho de cura. Falamos do primeiro e segundo. Sônia, fica no compromisso com a gente de a gente seguir outros programas falando dos chakras. Sim, a semana que vem nós já vamos Uau, estudar. Já iremos começar. Lembrar que vamos... Já vou citar já. Próximo programa nós vamos falar sobre água, sobre chakras, e a água é o elemento do segundo chakra. Então nós vamos estar trabalhando sobre isso. Legal, você lembrar já do próximo programa, hein, Sônia? Não que é? Legal, sensacional. Não é, Marina? Ótimo, mas é ótimo. Bem legal. E você sente a nota musical e os chakras? São 7 notas musicais, são 7 chakras. São 7 cores. E são 7 cores, 7 dias da semana? 7 dias da semana. Uau, tem muita coisa nesse 7. Tem muita sete. Coisa. Claudinha tem perguntas. Fala pra gente, Claudinha. É, eu tenho alguns comentários aqui. Então vamos lá. Eu não sei se eu falei, mas a Daniela Ramos já mandou bom dia pra gente. Bom dia, Dani. Bom dia, Dani. A Lívia Silva. Bom dia a todos. Passando para lembrar que as músicas espiritualistas que se encontram na rádio web Vivência Espírita têm o mesmo poder de cura e desobsessão de adultos, além de boas vibrações. E o Rodrigo Costa. Bom dia, está ótimo o programa, o assunto está excelente. Como disse Mozart na Revista Espírita 1958, a música edificante auxilia a elevação da alma. Paz e alegria a todos. Com certeza. Obrigada, Rodrigo, sua presença sempre. Eu tenho uma perguntinha depois, tá? Tá. Pode fazer agora, Sônia. É? Então abriu vamos você, lá, vamos aqui lá. No meu particular no WhatsApp, é assim, ó. Tenho filhos em casa. Como posso utilizar da música com eles, principalmente neste momento de isolamento social? Penso eu que essa pessoa, que eu conheço um bocadinho, tem 2 filhos de idades um pouquinho diferentes e deve estar ficando... Deve estar ficando maluca. Perdão, gente, caiu meu microfone aqui. E ela deve estar ficando meio maluquinha, porque conheço muito bem as crianças. Você então, sabe as idades? Então, um tem 10 anos, tá. O outro vai fazer 4, fez 4 anos. Legal, é bem diferente. Tá? Então, eu tenho filhos em casa, como posso utilizar da música com eles, principalmente neste momento de isolamento social? Ó, para as crianças de 4 anos, toda música que tem movimento junto é uma música muito bem-vinda. Porque ela vai trazer concentração, equilíbrio, vai trabalhar também essa ansiedade de estar preso em casa, né? Então, auxiliar a música a uma atividade de movimento seria muito interessante para essa faixa etária dos 4 anos. Mas que qual música? Músicas infantis, músicas folclóricas, algo que remeta a uma brincadeira de roda, a uma brincadeira de esconde, qualquer brincadeira de infância que você tenha conhecimento aliado a uma música seria bacana. Existem materiais muito bacanas que vocês podem procurar, por exemplo, a palavra cantada. Existe uma coleção imensa de músicas que falam do dia a dia, da higiene, dos estudos, do cuidar da casa e tal. São músicas com movimento, com atividades, que seria bem bacana para a faixa dos 4 anos. Já para a faixa dos 10 anos, seria interessante perguntar e entender o que essa criança, menino ou menina, gosta, quais são os interesses, e aí procurar uma música que tenha ligação com esses interesses. Então vamos supor que ele tenha, ou dificuldades também, então vamos supor que ele tenha dificuldades na área de matemática que ele está estudando na escola. Que então, a maioria, né? Que a maioria. Então tem muita música, por exemplo, da Thelma Chan, ou da Palavra Cantada, Margarete D'Arezzo também. São 2 meninos, tá? São 2 meninos? O mais velho, ele é extremamente ansioso. Poxa, legal. Sim, desculpa, não que é legal que ele seja ansioso, mas existe qualquer música ou atividade que se faça com crianças ansiosas e hiperativas, volta ela para o eu dela, acalma, tranquiliza, concentra, volta para o centro. Eu vou dar 3 opções aqui para essa pessoa poder procurar e se ela tiver dificuldades eu fico à disposição para ajudar. Thelma Chan, Margarete D'Arezzo e Palavra Cantada. Existem músicas para a faixa etária dos 3 até adultos e sêniores, que vão trabalhar atividades do cotidiano, dificuldades escolares, atividades de casa, atividades de brincadeiras. Tem crianças e meninos de 10 anos que aceitam fazer brincadeiras, outros já não. Se for um menino que topa fazer uma brincadeira, às vezes até com um irmão de 4 anos, ela pode encontrar um único repertório para os dois brincarem juntos, com a mãe e com quem tiver em casa. Mas associar música que fala do cotidiano com atividade, com movimento, é algo que vai ajudar muito, tá? Bem legal, né? Bem legal mesmo, quando a gente tem esse olhar. E se a criança já tiver um despertar artístico? Como é orientar uma criança? Para ela, você Sim. sente que ela tem, vamos dizer, o dom, que ela vai seguir uma carreira brilhante como a sua, vai trabalhar com música. Como orientar essa criança? Porque às vezes os pais querem que ele seja engenheiro, ela seja médica. É. Como é que vai ser você olhar para uma criança e orientar essa criança, os pais? O que você teria para falar para os pais também? Bom, primeiro ouvir a vontade da criança. Né? Como você mesmo disse, às vezes o sonho dela é ser musicista, pianista, violinista, cantor, enfim, existem clarinetista e o desejo dos pais é outro, né? Mas se esse for o sonho dela, ela precisa fazer aula, ela precisa ter conhecimento musical, e aí existem várias possibilidades. Existem projetos socioculturais, tem as escolas particulares de música, faculdade. Então, o musicista, ele estuda todos os dias, ele tem uma rotina árdua de estudo, de técnica. Existe um campo magnífico e, às vezes, não muito valorizado, e os músicos que estão aqui, talvez, ouvindo possam entender isso, mas é um campo maravilhoso e um ramo de atuação muito grande. Mas essa pessoa precisa de estudo. Então, existem crianças virtuosas com um ouvido magnífico, né? Que sentam na frente de um instrumento ou cantam lindamente já desde pequenininhos, mas elas precisam de lapidação e de estudo até para desenvolver essa potência toda, né? Então, é preciso procurar uma escola de música ou um projeto, e aí essa criança vai crescendo e vai desenvolvendo. Aqui em São José tem várias possibilidades incríveis, no Vale do Paraíba tem outras possibilidades, São Paulo está muito perto, e né, para o ensino superior e tal também tem possibilidades de ensino musical excelentes. Bem legal, né? É muito legal. Você sabe que eu tenho um irmão que é músico. Que legal. Ele cresceu na escola, tocando na fanfarra, tocando corneta de fá, depois corneta de si, depois a banda do colégio acabou. Aí eles, vou sair da escola, não quero mais, vou sair da escola, e aí foi pro primeiro colegial, foi fazer o ensino médio, e aí tristeza, não quero fazer nada, não quero ser nada, a banda da escola acabou, e aparece um concurso do exército para soldado na banda do exército. E ele tinha sido dispensado do serviço militar por excesso de contingente. Muito bem. Ele vai, presta o concurso e passa. Entra como soldado para trabalhar na banda do exército em Lorena. Bom, hoje ele já é reformado, mas ele chegou a ser regente. Que legal. Formou bandas no exército de várias cidades do Brasil. Foi para Fortaleza, foi para Brasília, foi para divisa lá no Amazonas, viajou muito como militar, formando bandas do exército. Bacana, né? Muito bacana. Ele toca trompete, ele fez faculdade de música e já como militar foi fazer conservatório, fez em Pindamonhangaba, fez faculdade de música. E aí ele depois começou com bacharel em trompete. Então ele toca muito, muito, muito, vários instrumentos de sopro. Que bacana. Né? E toca o piano também, que o piano é um instrumento de harmonia, Sim. né? Então ele como regente, hoje ele faz as partituras, os arranjos de música. Olha que legal. Mas é o único, é ímpar. Olha que coisa interessante. Sim. No meio dos irmãos ali. Tem os dois lados, né? A gente começou a falar aqui nesse assunto das crianças que já têm o dom desde pequenininho, né? Mas tem o contrário. contrário, tem a criança que às vezes nunca despertou essa vontade. E foi à escola, né? A banda e colégio. Isso, como ele foi na escola, ou às vezes foi no projeto sociocultural, às vezes numa oficina que a criança fez. E aí vai despertando e vai envolvendo, e vai se especializando, e vai crescendo. E aí, hoje está por aí trabalhando como músico. A gente tem muitas histórias incríveis sobre lindo. Isso. É um despertar da alma, né? Sim. Acho que os anjos de guarda vão encaminhando as Sim. crianças e falando, olha Sim. aqui, olha aqui. Então tem umas oficinas, uns trabalhos, né? A gente tem trabalhos bonitos aqui em São José também, né? Sim, tem coisas incríveis aqui. Na Fundação aqui. Cultural. É um trabalho com música que é muito lindo mesmo. Muito bacana. Sônia, você tem pergunta para ela? Nossa, foi excelente a sua explanação, viu? É, a minha netinha de 3 anos, ela tem uma afinação, gente. Ela canta as músicas lá do Let It Go, sabe? Que negócio, no inglês, assim, 3 anos, não fez aula de inglês ainda, mas como o pai e a mãe falam, né, também. E uma afinação, ela é filha do William, que aprendeu a tocar violão com meu avô. Então, que gente, eu acho que daqui uns anos nós... conheceremos a Estela. Ai. A Estelinha, por aí. Eu acredito que sim. Mas acho que... Olha que arrogância da vovó, né? Mas Sônia, eu sinto isso. Sabe? Olha que espírito. Poder sim. vir para essa encarnação e escolher música e um trabalho como música tem que ser especial, Marina. E você no é especial. Mundo... Imagina. Uma escolha assim, como assim, né? Muito e olha lindo, que né? incrível, né? É, a gente tá no mundo... desculpa, no mundo... que está mudando a sua vibração e a sua concepção, e as pessoas estão mudando, e crianças como a sua neta, é isso mesmo, né? É, que já tem essa aptidão, e tantas outras que já vieram, estão caminhando, imaginem o conhecimento musical que elas não têm, que elas estão trazendo. É, né? Eu penso, a arte em si... não é desse planeta. Vem, são espíritos preparados que vêm aqui para dar esse upgrade, né? Para trazer subir a energia, Sim. né? Subir a alegria, subir a motivação, a espiritualidade, né? Sim. Vai trazer a espiritualidade. Eu é acho que, lindo, assim, me arrisco aqui lindo. Dizer que essa criançada de hoje já tá vindo com essa vibração celestial que a gente leu na pergunta do livro dos espíritos. Eles já estão trazendo isso outro pra chip. Gente. É, exatamente. É outro chip. Claudinha, nós temos comentários. Tem uma outra perguntinha. Oi? Pode ser. Tem uma pergunta, vamos lá. O Aécio, como o som pode auxiliar no comportamento de crianças surdas mudas? As cores teriam certa ligação com as notas de música? Obrigada. Oi, Aécio. Como o som pode auxiliar no comportamento de criança surdo-muda. A criança surda, a surda totalmente, ela não vai ouvir como a gente ouve, né, os sons das notas musicais, né? Esse processo todo ela não tem. Então, existe alguns limiares de audição, então a gente tem algumas pessoas que têm uma deficiência auditiva leve, moderada, severa, e tem o surdo total. Então, numa deficiência auditiva leve, moderada, algumas frequências, alguns sons, dependendo da audiometria, do exame audiométrico que essa pessoa tem, ela vai conseguir ouvir. Já o surdo, não. O surdo, ele não tem essa audição como a gente está acostumado a ter. Mas ele sente a vibração da música e do som que a gente não sente. Porque como a gente está acostumado a ouvir com esse ouvido aqui e não com esse ouvido aqui, a gente não tem essa percepção que o surdo tem. Então... nas aulas de música, existem algumas, claro, limitações e dificuldades, e aí a gente tem que se adaptar para aula com os surdos e mudos. Mas na maioria das vezes, essa vibração vai fazer com que ele consiga trabalhar os instrumentos musicais, seja na percussão ou instrumentos melódicos e harmônicos, né? Dentro, claro, das possibilidades dele. E vai desenvolver essa sensibilidade do ouvir. Mas não necessariamente do ouvir com esses ouvidos, tá? Mas do ouvir com a alma, com o coração, com o corpo, tá? Isso vai fazer bem para o desenvolvimento sensitivo dele, cognitivo dele, tá? E as cores teriam certa ligação com as notas de uma música? Sim, e isso seria o tema até de uma outra conversa, né? Mas existe sim uma conexão entre as notas e as frequências que essas notas geram, as notas musicais, e as cores, tá? Mas isso é um assunto bem bacana, mas tem conexão sim. Bom, né? Muito bacana mesmo. Claudinha, mais alguma pergunta? Paula, ela faz uma observação aqui. Ela escreve assim, ó, obrigada por sua pergunta, é sincera. Minha filha é surda, só uma observação. É muito raro a pessoa ser muda. Geralmente a pessoa é surda e não aprende a falar, mas não é muda. Isso. É, o que acontece? Todo o aparelho fonatório da pessoa surda, então esse aparelho que faz a gente produzir o som e produzir a voz, ele está intacto. Não é por conta da surdez que ele tem algum problema físico. Mas como o surdo não teve a oportunidade de ouvir, fazer a conexão do som e desse som passar para a voz, então ele não tem essa habilidade de exprimir os sons que ele tem aqui para a fala. Mas muitas vezes com um trabalho de terapia fonoaudiológico, junto com o otorrino, uma equipe multidisciplinar e a música, né? Essa criança e esse adulto consegue falar ou emitir alguns sons, tá? Mais alguma, Claudinha? Pergunta, não, comentário? Aqui, por enquanto, foram essas. Muito bacana. Eu quero convidar você para começar a fazer um atendimento para criança individual. O que, que você acha? Porque eu sei que você tem um outro trabalho. E aqui em São José não existe um tratamento, um trabalho assim individualizado com crianças. Já pensou nessa possibilidade? Nossa, maravilhoso. Vamos pensar nisso? Vamos sim, muito obrigada. Espaço para você fazer um trabalho, você tem toda uma amorosidade, tem todo um trabalho sublime, né? Vamos criar um trabalho terapêutico. Vamos. Com crianças. Vamos sim. O que você acha? Maravilhoso. Mais um convite. Gente, olha, tem palestra, tem tudo. Eu tô sentindo, tô dando serviço pra ela. Não, que não bom. É isso, é de coração. Eu tô sentindo que ela tem muito. Vocês não imaginam a frequência, a vibração aqui dentro. É, desde a hora que a gente chegou. Desde a hora que a gente chegou, quanta emoção. Acho que tem anjos e crianças aqui, por aqui, assim. Amém. Tem anjos voando aqui em cima da gente, porque tá muito gostoso. Que a harmonia, mas acredito que vocês aí estejam percebendo também, a convidada é especial, né? Eu fico também emocionada. Obrigada. Não é? Sônia, mais algum comentário? Posso chamar um intervalinho para depois a gente finalizar? Isso. Pode aí ser para a gente conversar um pouco? Mais uma perguntinha que veio. Tá, tá bom? Vamos chamar um intervalinho? Vamos, três minutinhos, fiquem aí com a gente. A gente retorna. Vou só tomar uma aguinha para a convidada também. Certo? Você está ouvindo o programa Saúde e Bem-Estar. IBRTI, Instituto Brasileiro de Terapias Integrativas. Pioneiro em formar terapeutas completos em benefícios do outro. Cursos teóricos e práticos. Saúde plena. Acupuntura, aromaterapia, cromoterapia, constelação familiar, cuidador de idoso, fitoterapia, formação de terapeutas, floral de Bach e animais. Massoterapia, meditação, mesa radiônica, psicologia transpessoal, terapia QI mental, reiki e radiestesia. Cursos e atendimentos. WhatsApp 99797-1117. IBRTI, Instituto Brasileiro de Terapias Integrativas. Avenida 9 de Julho, 385, São José dos Campos. Você se interessa pela saúde integrativa? Fala sobre espiritualidade? Venha participar no nosso programa Seja Mais Feliz, sextas-feiras, às 8h30 da manhã. Programa Seja Mais Feliz. Sexta-feira, a partir das 18 horas, aqui na Rádio Vivência Espírita, você ouve o programa Crianças do Século 21. Informações, orientações e esclarecimentos para todas as crianças e adolescentes que nasceram a partir do ano 2000. Apresentação Carmen Mírio e Marcelo Siri. Crianças do Século 21. Oferecimento Safira, Instituto de Conscientização e Vila Engenharia. todos os domingos, das 8 às 10 da manhã, o seu ponto de encontro com Jorge Reis, Rui Barbosa, Rodrigo Costa e equipe é aqui, na Rádio Vivência Espírita. Eles vão trazer mensagens, ensinamentos e aprendizado, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos. Programa Vivência Espírita. Apoio WS Festas e Embalagens. Maquin, venda, assistência técnica e manutenção de copiadoras e aparelhos eletrônicos. Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. Livraria Casa do Caminho, Polo Hotel, conforto, praticidade com economia. Programa Vivência Espírita. Ligue e participe. Telefone 12-3921-3009. Você está ouvindo o programa Saúde e Bem-Estar. Apresentação Aniette Roma e Sônia Santos. Você pode falar para a gente onde é e onde foi esse trabalho? Esse trabalho foi aqui de São José dos Campos, do Projeto Guri de São José. É um pequeno mix, né? De um evento, se não me engano, de 2 anos atrás. É um evento que envolve a maioria dos alunos e alunas que a gente recebe no polo. A gente chama de evento de fim de semestre, onde as turmas apresentam o que elas aprenderam durante o ano na área musical. Envolve aí mais de 500, 600 pessoas assistindo e tal. Bacana. Então, ali, essa música que no Teatro Municipal? Esse foi no Teatro Municipal, daqui de São José. O projeto Guri é pago? Não, não. É gratuito? Não, ele é gratuito. E como as crianças fazem para se inscrever? A gente tem um período de matrícula, geralmente no início de cada semestre. Uhum. Então ele é gratuito, não precisa ter instrumento e nem conhecimento musical. A partir de que idade? A partir dos 6 anos de idade, até os 17 anos e 10 meses. Então a gente atende até os 18 anos. E você é gestora aqui na região desse projeto, desse trabalho. Isso, eu sou gestora aqui da Regional de São José. A gente atua no Vale do Paraíba e Litoral Norte em 25 municípios. Que lindo, que paixão. Enfim, oferecemos música aqui para mais de 5 mil crianças. Uau! É um bálsamo para a alma saber que existe um trabalho desse, saber que a gente pode. E é bacana com o seu trabalho, eu pensei num trabalho individualizado, porque existem casos como a Paula, fazendo o relato da filha dela, que grandioso é isso. Mas essa integração com crianças também é maravilhoso. A gente sabe que as crianças síndrome de Down têm uma sensibilidade, um feeling para a música, para a dança. Sim. E você vê, eles não estão entendendo que nota é, eles estão só sentindo. Eles se envolvem com a música, né? Sim. A música entra na alma para eles, né? E eles se entregam emocionalmente, né? Às vezes existem emoções que estão ali internalizadas neles, que eles não conseguem expressar. E com a música eles expressam e se libertam daquilo. Então isso é que é importante. Então se tá triste, você pode ouvir uma música e se libertar daquilo. Sim, não, sim. É cura. Sim. É cura. E você consegue elevar a sua energia com a música, né? Ou cair também, né? Ou cair também, se for. A gente escuta a música, a gente chora, chora. Tem música que eu escuto, eu falo, gente, que emoção. Parece que toca lá no fundo uma saudade, toca no fundo uma tristeza. Mas isso é bom, né? É porque bom, às vezes é fora. O que a gente precisa, né? Eliminar essa toxina através do choro e a música é o canal. Olha que lindo. Pra não isso. É lindo? Sim. É dos anjos. É dos anjos, não é? Sabe, posso dar uma partezinho aí? Sim. Teve uma época, teve um período, eu estava em conflitos internos. Aí virava e mexia, vinha aquela música. Eu sei que vou te amar por toda a minha vida, eu vou te amar. Só que eu comecei a colocar... Eu sei que eu vou me amar Por toda a minha vida, eu vou me amar. Então, eu comecei a cantar isso para mim. Gente, isso foi intuitivo, eu tenho certeza, porque foi a mudança foi tão forte, sabe? Porque eu não estava me amando. Uhum. Eu precisava me amar. Então, quer dizer, são fases que a vida, né, que a gente tem na vida, e realmente essa música me ajudou muito, muito, muito, muito. E, aproveitando, tem uma pergunta, já posso enganchar aqui? Só faz, espera um minutinho. É bem interessante você falar sobre letra de música, né? Além da música tocar a alma, a letra diz. É, uma vez eu também estava muito triste, e aí, de repente, eu não lembro mais, estava tocando uma música do Eduardo Zec, ele cantando no rádio. E aí eu parei, fiquei olhando, parei um minuto assim, chorando, triste por um fato que tinha acontecido. E eu dentro do carro, assim, com aquela música, e a música para e fala assim: você sorria, esteja sempre sorrindo, que será o momento que eu estarei mais perto de você. Eu, que legal. Eu parei e falei, respira fundo, cadê meu anjo de guarda? Por que eu não tô com ele? Por que eu tô me sentindo tão sozinha, tão sozinha? Olha o que ele pôs pra mim aí. Sorria, sorria, porque quando você sorri, é o momento que eu estou mais perto de você. Aí levantei, saí do carro, falei, chega, chega, chega de chorar. Vamos lá, vamos seguir a vida, vamos trabalhar. Então, assim, a música diz a hora certa e a espiritualidade intui. A gente tá ali na hora certa, no lugar certo, a gente precisando ouvir. Então, não é verdade? O que que deu eu ligar o rádio do carro? E antes de desligar o carro, eu vou e ligo o rádio do carro e para escutar exatamente essa frase. Era o que eu precisava, veio para minha alma, isso há muito tempo atrás, e para mim foi muito importante. Então, letra de música toca muito a gente também, né? Por isso é importante, sobe, fortalece, é grandioso. Qual era a pergunta, Sônia? Desculpa, falei só, me vi, você falou de você e eu me vi na situação. É, não, mas é legal a gente se expor um bocadinho, sim, porque... Muitos lá em casa, né, que estão é em casa. É muito verdadeiro, tal, sim. Não é? Eles vão pensar, assim, nossa. É bem verdadeiro. Né, às vezes encaixa para eles. Sim. Mas é o seguinte, muitos de nós adultos encontram-se estressados. Isso eu vou falar porque é um parente meu que está aqui, que mandou. Muitos de nós adultos encontramos-nos estressados, com falta de concentração, ansiosos e quesitos mais. Como a música pode auxiliar? Bom, de várias formas. Para ansiedade, existe um estudo de que você ouvindo música entre 60 a 90 batimentos por minuto, ou seja, não é uma música nem extremamente lenta, mas também não é uma música tão agitada, com uma frequência que não seja tão movimentada, ou seja, você não vai ouvir um rock pesado. Tá, você vai ouvir uma música um pouquinho mais tranquila, o estilo de música que você gostar, mas uma música mais tranquila, isso vai retornar a sua vibração para o seu centro, você vai se acalmar, você vai se concentrar, isso melhora bastante. O ouvir já ajuda bastante. Se a gente tivesse num momento mais tranquilo que pudéssemos conviver com as pessoas, participar de um grupo... Um coro, um grupo musical. Às vezes, para as pessoas que não têm conhecimento de música, participar de um coro é interessantíssimo, né? Porque você chega, mesmo sem conhecimento nenhum, você já pode fazer parte do grupo. E a troca de energia através dos sons e das vibrações que esses sons promovem ajuda muito para o estresse, para a concentração, para o equilíbrio. Mas como agora está um pouco difícil, então, às vezes, ouvir, fazer uma busca, né, de um coro cantando alguma música que te agrade. E aí você cantar junto também já ajuda bastante. Você vai se conectar mais ainda à vibração daquela música, né? O seu corpo, a sua matéria vai se conectar mais ainda. E aí com certeza esse estresse vai abaixar. Você vai se sentir mais calmo, mais centrado. Isso ajuda bastante. Vou dar um relato aqui. Ontem a gente estava aqui fazendo testes e, enfim, várias dificuldades aconteceram. E eu fiquei um pouco impaciente. bem impaciente. E aí, o que eu fiz? Enquanto o Rony estava aqui se organizando, arrumando, e a Sônia, né, ali, né, online ajudando, eu peguei o meu telefone, coloquei uma música que muito me agrada, e aí já fui me acalmando, me centrando, emanando energias boas para as máquinas que não estavam ajudando aqui, entendeu? Isso me acalmou e com certeza também acalmou o ambiente, porque as pessoas que estavam me vendo provavelmente estavam sentindo que eu não estava com equilíbrio. Então, me equilibrei só ouvindo a música. Fantástico. Bom, amigos, que pena que a gente, nosso tempo já chegamos no fim. Eu agradeço muito vocês estarem aí, mas a nossa programação, nós precisamos agora finalizar. Tudo tem seu tempo, e o nosso tempo agora, a gente ficaria aqui com a Marina conversando, acho que mais por muitas horas no dia de hoje. Mas, Sônia, primeiro a nossa convidada, fazer as suas considerações finais, agradecer, por favor. Só agradecimento pela oportunidade, por poder falar de um tema tão bacana que faz parte da minha vida. Gratidão por te conhecer. E eu agradeço muito te conhecer também. Muito obrigada. Muito bom. E agradecer a presença dessas pessoas queridas que puderam estar aqui com a gente, fazer perguntas, interagir e ajudar a falar sobre esse tema. Sônia, suas considerações, seu agradecimento. Nossa, gratidão, Marina, por ter aceitado o convite, por ter compartilhado conosco um pouquinho da sua experiência. Eu acho que foi assim de muito, muita alegria, muitas dicas boas. E peço a Deus que te abençoe cada vez mais. E esses convites que a Aniette estão propondo. É porque eu vou falar a verdade. É que tem uma irmãzinha do lado dela, assim, assoprando, sabe? E ela tá falando, tá? Então é isso. Então eu não sabia o termo que utilizar, porque não foi praticamente dela. Uma intuição. Foi uma inspiração, uma intuição, tá? Então, repense, porque nada é à toa, não existe por acaso, né? Então, que Deus abençoe e que nós possamos nos reencontrar. Eu gostaria muito de te conhecê-la pessoalmente. Amém. Deus te abençoe. Amém. Obrigado por tudo. Aos ouvintes, muito obrigado por mais essa audiência. Deus abençoe a cada um. Beijos. Claudinha, minha querida, antes das suas considerações finais, você quer citar mais algum amigo que está aí e nós não temos mais muito tempo? Temos aqui o Ed. Ed Moreno, que ele está dando parabéns pelo programa de hoje, Rony, Aniette, Sônia, Claudinha e Marina, que mostrou como a música é fundamental na vida humana. Adorei. Obrigada, Ed. Claudinha? Eu agradeço aí a todos os ouvintes, né, que participaram com a gente, a toda a equipe, a Marina, que trouxe aí muita informação para a gente sobre a música. E eu já tô avisando que eu já tô vendo ela lá no piano. Que ótimo, obrigada. Bom, né? Rony, suas... Eu quero agradecer aqui a presença da Marina, que ela é minha professora de piano, né? Também quero fazer aula. Hoje eu já sei cantar, tocar, né? Cacá e Balão. Cacá e Balão é bom. Do ré, mi, fá, fá, fá. Do ré. Usando três notas, mas... Agradeço, eu acho que a participação do público e principalmente pela oportunidade de conhecer tanta gente nova aqui em São José dos Campos e pessoas com muita luz, né? Doutora... só um detalhe. Marina é esposa do Rony, tá bom? Essa parte do currículo eu deixei pro final. É que entendeu? É dia dos namorados, hoje é então... dia dos namorados, o casal aqui comigo. Eu só tenho que agradecer. Falei, puxa, comecei com uma história emocionante de um querido amigo que partiu ano passado, mas estar aqui com os dois, gente, a energia de amorosidade, o tempo todo, foram dois anjos aqui hoje no programa. Dia dos namorados, que vocês tenham um dia até o final do dia muito feliz. Amém. Tá Amém. Bom? Ó, as tulipinhas chegaram fechadas, já estão todas abertas. Eles estão em estado de graça aqui e eu aqui no meio. Olha, um à esquerda, à direita e eu aqui. Tá maravilhoso. Obrigada, Rony. Muito obrigado. Agora vamos colocar uma música suave para a gente respirar e dar o fechamento da equipe. E vocês, amigos que estão aí, podem junto com a gente agradecer a Deus, agradecer ao nosso Pai Maior, nosso Criador. Vamos então fazer 3 respirações suaves, compassadas. Inspirando e elevando o pensamento ao Pai. Pai, gratidão pela oportunidade de estarmos juntos. Gratidão pela minha vida, minha saúde e minha existência. Mas gratidão, Pai, por todos aqueles que permitem, que me ajudam, que me possibilitam ser o que sou. Inspire, solte bem o seu corpo, relaxe, entre em equilíbrio. Inspire e que a sua mente agora esteja feliz por todo esse trabalho realizado, por estar nos ouvindo, estarmos juntos. Respire e sinta agora o seu corpo mais leve e em equilíbrio. Inspire e agora o seu coração unido ao coração da nossa Mãe Santíssima, aquela mãe que envolve com seu manto azul como o céu, e que nos protege e nos abençoe. Agora sinto o seu corpo de luz irradiando pelo seu coração a felicidade. Graças a Deus. Até a próxima semana, amigos. Estaremos juntos. Graças a Deus, se Deus quiser. O programa Saúde e Bem-Estar termina agora e convida você para um novo encontro. Sexta-feira, às 10 horas da manhã, participe também pelas redes sociais. Programa Saúde e Bem-Estar.